Rio de Janeiro, cidade maravilhosa! Alato. Alata no fundo da madrugada, silêncio na tolada, de repente foi tiltada. A batida começou a batutada. Sete e meia da manhã. Tá na hora de descer pra trabalhar, é. Tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, 10 e 20 eu vou pra lá. Tá marcado pra chegar. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10 e 20 eu vou chegar pra ver o que há. Swing, balanço, funk. É o novo som na praça. Batuque, samba, funk. É veneno da lá. Samba, funk. É veneno da lata. Vamos bater lata. Meio dia e 15, eu nem acordei. Já vou ter que almoçar. Tá marcado pra chegar. Não escuto o que eles dizem, não escuto o que eles falam. Não falo igual, não digo amém. Tem que falar com o G, tem que falar com o Zé. Maré. Seis e meia, tô parado, pôr do sol abotoado. Na lagoa, no aterro, tô parado. Voluntário, São Clemente, tô parado. No Rebouças, túnel velho, tô parado pra ver. Swing, balanço, funk. É o novo som na praça. Batuque, samba, funk. É veneno da lata. Swing, balanço, funk. É o novo som na praça. Samba, funk. É veneno da lata. Vamos bater lata. 4, 7, 7, 5, 6. No batuque, samba, funk, da alegria, arrastão. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. O batuque, samba, funk, é o veneno. Depois, mais tarde, já de noite, tudo em cima, já no clima. Vou correndo te encontrar, tá marcado pra chegar. Vou te buscar, vou te pegar, vou te apanhar pra te mostrar. Pra ver o que há, pra ver o que há. É só subir sem se cansar, depois descer pra trabalhar. Sete e meia, meio dia, seis e meia, dez e vinte. Dez e vinte eu vou chegar, pra te pegar. Pra ver o que há, pra ver o que há. Swing, balanço, funk. É o novo som na praça. Tá tudo samba, funk. É veneno da lata. Na lata. Swing, balanço, funk. É o novo som na praça. Tá tudo samba, funk. Veneno da lata, vamos bater lata. Qualquer palavra, qualquer palavra, qualquer palavra, qualquer palavra, qualquer palavra, sol, qualquer palavra, samba, qualquer palavra, nossa, qualquer palavra, qualquer palavra, swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Samba funk. É veneno da lata.